Não diga adeus, diga até logo, amor. É bem melhor que seja assim. Não vai ser fácil nessa hora. Você já faz parte de mim. Não diga adeus, diga até logo, amor. Faça de conta que é melhor pra nós. Vamos brincar com uma verdade, mesmo sabendo que preciso de você. Meus olhos te pedem, meu corpo te chama, a voz me falta pra dizer te amo. Eu sei, não é hora, mas eu não me engano, que preciso tanto de você. Meus olhos te pedem, meu corpo te chama, a voz me falta pra dizer te amo. Eu sei, não é hora, mas eu não me engano, que preciso tanto de você. Não diga adeus, diga até logo, amor. Está na hora de partir. Não há mais tempo para nada. Nossa estrada termina aqui. Não diga adeus e vá embora. Dê um sorriso que é demais pra mim. Leve consigo na memória. Quero sempre que você seja feliz. Meus olhos te pedem, meu corpo te chama, a voz me falta pra dizer te amo. Eu sei, não é hora, mas eu não me engano, que preciso tanto de você. Meus olhos te pedem, o meu corpo te chama, a voz me falta.